pelo nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br. Você poderia repetir, por favor? roncaronca@oifm.com.br. Muito obrigado. Lembrando aos interessadinhos que na segunda hora do programa, ou seja, a partir das 11 horas, nós vamos colocar no ar uma promoção com 5 ingressos duplos para Marcelo Camelo e seus Blue Caps, sábado, no Circo Voador do Rio de Janeiro. A partir da segunda hora, nós vamos colocar no ar essa promoção com ingressos para Camelinho no Circo Voador. Procede? Positivo. No programa de hoje, nós vamos destacar de maneira muito forte o mega pacotão com discos em vinil, 10 polegadas, 12 polegadas, compacto 7 polegadas, pacotão enviado por Marcelo Caipirinha diretamente do Record Store Day, que aconteceu há poucos dias na Inglaterra, no Japão, enfim, nos principais pontos onde o disco de vinil é muito cultuado ainda e assim será para sempre. Caipirinha enviou, como eu disse, um mega pacotão. Nós vamos ouvir a primeira pepita. Que cor é essa aqui, Nandão, que eu sou daltônico? Orange. É mesmo, né? It ain't easy being this kind of lover when you never call me. It ain't easy being this kind of lover, won't you ever call me. I'm dedicated, yes, I'm a forgiver. I'm dedicated, sure, I'm a giver. I'm dedicated, yes, I'm a forgiver. I forgive you always. Although I know you're turning on, yeah. Although I know you're turning on, yeah. Although I know you're turning on, yeah. Although I know you're turning on, yeah. It ain't easy being this kind of lover when you never call me. It ain't easy being this kind of lover, won't you ever call me. I'm dedicated, yes, I'm a forgiver. I'm a giver. I'm dedicated. Yes, I'm a forgiver. I forgive you always. Although I know you turn it on, yeah. Although I know you turn it on, yeah. Although I know you turn it on, yeah. Although I know you turn it on, yeah. Alone. You don't wanna know what goes on when I'm on my own. You don't wanna know how I plan on my own. You don't wanna know how I know when you're on your own. No, I'll never be alone, yeah. You know I follow you to Rome, yeah. I know the places you call home, yeah. You know I'll get you on your own, yeah. FM. O mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar. Say, entendeu? Agora. Got to mind what you say and how you really say it, as I will say. So you let Jah arise and let thy enemy be scattered. Fight against those that try to fight against you, as I will tell you. Let them that hate I fail before I, as smoke is driven away, as the wax melted before the fires, I will say. So let the wicked be perish. Let the wicked be perished before they ever live in God, Jah Rastafari. But let the righteous be glad. Let them rejoice before I and I. Jah Rastafari, Selassie I. Destroy them that call upon thy name, false saying. For the hand got to be clean, and so the heart got to be pure. Can I and I no check on evil door? Tell you, for the Lord God giveth the words. Great is the company of them and those that publish it. So he a lang among the path, yet shall he be as the wing of a dove that covers with silver, and his feather with gold. Tell you. Because blessed be the name of the Lord God, Jah Rastafari, that provided bread unto I and I. For I and I heart is like an ending, a good matter. I and I speak of the things that I know touch the king. Tell you. A tell you, what the tell you, sway. For I and I tongue is love, a pinner for red writer. To speak of the word of the living God, Jah Rastafari. For the Lord God, so I say, higher than I. Oi, FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Nandão, o que diz a nossa audiência em relação a James Brown? Muita gente lembrando que o James Brown já faleceu há 4 anos, mais ou menos. E o quê? E não faz mais aniversário? Continua fazendo, né? Não sopra mais velhinho? De repente lá em cima junto. De repente? Sabe o que acontece? Sim. Jimi Hendrix fazendo... É, sabe como é que é? Aquela lógico. Fender. E o Cartola no pandeirinho? Man, oh man, gotta hear me when I really declare before man and... Lembrando que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br e em seguida o áudio do programa em oifm.com.br. E se você saiu de trás da moita nesse exato instante, lembrando que na segunda hora do programa nós vamos colocar na roda 5 ingressos duplos para Marcelo Camelo e seus Blue Caps no Circo Voador do Rio de Janeiro. Outro aniversariante de hoje, sabe quem? Um seu dele, coração vascaíno despedaçado. Quem? Seu amigo Bruno Mazeu. É, não é tão meu amigo assim, né? Não? Gente fina, de primeira qualidade. Tem uma aí, gente. Vem aí o filme, né? O filme... Qual é o filme? Outro filme? Cilada.com, vai sair aí, meu camarada. Tá. This will make a jump and prance, but don't try to tell the cat go jump for long. Do it, y'all, to the bounty. Right. I must be sampling them on the double. Come and say, keep on coming and cheat out. Come on, come and say, keep on coming and eat out. Come on, come and say, keep on. Novidade muito especial do programa de hoje: o há pouco lançado disco do Gui Amabis, seu amigo, esse é seu amigo. Memórias Luso-Africanas. O Gui se cerca, como sempre, daquela rapaziada cascuda pra caramba do Instituto, Dengue, Curumim. Nós vamos ouvir a terceira faixa desse CD, intitulada Sal e Amor, uma composição dele, Gui Amabis, onde ele recebe o Curumim na bateria, ele faz o baixo, o teclado, a programação, e duas amigas suas no vocal. Nossa queridíssima Cel. Sim. E nossa igualmente querida Tulipinha. Oh, que pegou uma surpresa espetacular a quem participou da festa Ronca Ronca sexta-feira, agora no Cordão da Bola Preta. Desorientação total e absoluta. Mais adiante a gente vai falar da festa. Então, Sal e Amor tem sua escalação: Tulipa Ruiz voz, Cel também na voz, Curumim bateria e Gui completando a sonoridade. FM. Abra a porta! Abra a porta! We'll be right back. FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Que brasa, hein, meu amigo? Que brasa. Esse é o novíssimo disco de nossos amigos da Orquestra Polirritmo de Cotonou, que ano passado, felizmente, a orquestra passou pelo brasa. E diz o selinho do CD que esse é o primeiro álbum de estúdio em mais de 25 anos, da lenda do Benin. O míssil em vinil laranja que nós mostramos ainda agora é um tributo ao Franz Ferdinand, com várias gravações especiais. Esses discos do Record Store Day, grande parte do material vai se manter inédito, mas outra parte importante já foi lançada em disco, será lançada como faixa bônus. Não necessariamente são músicas inalcançáveis, como por exemplo essa do Pitch, da Pitch certamente, se é, já não foi em algum compacto dela, será muito em breve. Por falar no Franz Ferdinand, a 11ª música desse disco da Orquestra Polirritmo, que está aqui ao fundo, a 11ª, tem a participação de quem? Do Guitalita. Quem? E do Batelita. De quem? Da onde? Do Franz Ferdinand. Que isso? É, mano. Aqui é o fundo. Dandão, mais uma vez, por favor, o endereço para a participação de nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. Pode chegar no nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br. Como? Como o quê, cara? Pensei que você fosse falar algum ouvinte. Dandão, vem mais um pouquinho para mim, com tudo. Vem com tudo, vem com tudo. Vem mesmo, vem com força. Vem com... Aí, beleza. Isso. Tá bom. Como, por exemplo, o Daniel Moreira. Tô com a cabeleira altíssima, vontade de ouvir Steely Dan Caves of Altamira. É, Steely Dan, né? E Dub Side of the Moon's Stars. O Ronca não deveria ser um programa, e sim uma rádio inteira. Que situação, hein, cara? O Ronca é o GTA do rádio interplanetário. Como é o nome da criança? Daniel Moreira. Daniel, é bom você se contentar com o que você tem nas mãos, tá, cara? Já tá de bom tamanho, hein? É, né? É. GTA do Rádio Interplanetário. Bom, eu tô procurando... Ele diz que procura um cara ali na cidade dele, que é Santa Luzia, em Minas Gerais, que também curta o programa. Opa! O nome dele é Genildo. Vai pra praça agora. Vai pra praça, Daniel, com a camisa do Ronca Ronca. Tem esse alerta no ar aí. Quem sabe eu encontro mais esse cara. Genildo lá de Santa Luzia, em Minas Gerais. Não, mas de Santa Luzia tem muita gente que ouve o Ronca Ronca. É verdade, verdade. É só procurar aí, cara. Quem procurar. Com o Franz Ferdinand ao fundo, junto com a Orquestra Palerítima de Cotonou e o Nandão dançando loucamente pelo estúdio da OIFM. Vamos informar que estamos para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br, em frequência modulada para o seu rádio, OIFM BH Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, OIFM Rebelião Preto 94.1, OIFM Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1, estamos ao vivo até meia-noite. Mas uma das especialidades do Record Store Day é pegar determinadas joias sonoras e relançá-las num formato diferente, com uma programação gráfica diferente. Eles fizeram exatamente isso com um dos principais discos das últimas décadas. Colocaram todo o material num vinil espetacular de 10 polegadas. Na hora que a Orquestra Polirritmo sossegar, que agora nós vamos ouvir essa joia que vai fazer negozinho igual não dão subir pelas paredes. Pode ser? Vai. FM. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Thank you. FM. Você ouviu Mariah Carey, Brendan on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry a Heaven. Ainda bem que o Led Zeppelin aprendeu a lição e colocou, devidamente creditado, o nome do autor da música. Tá entendendo, Nuno? Você que tá se contorcendo todo aí de felicidade. Qual é o autor da música? Robert Johnson. Robert Johnson? Traveling Riverside Blues. Antes eles pegavam e colocavam... Na cara dura. Page and Plant. Ah, e aí, aí a coisa tomou mais ou menos um rumo pro blues, os autores. Sei. E eles tomaram uma piaba. Naquela época não tinha internet, né? Tinha nada, né, cara? Não tinha nada. Eu pegava lá os clássicos do blues e diziam... É nosso. É nós. É nós. Drum and bass violentíssimo, né, cara? Coisa fina isso aí. Estupidez, né? O que diz a nossa audiência? Wagner de Freitas. Nandão, maior saudade de você, coisa e tal, papapá. Então. Falem como foi a festa do Ronquinha, com detalhes sórdidos. Abração, Wagner de Auckland, New Zealand. Que situação, hein? Então, aproveitando a dica da nossa correspondência na Nova Zelândia, vamos agradecer a turma cabeleira altíssima que esteve no Bola Preta sexta-feira para a comemoração dos 5 anos do programa da UFM e o lançamento e distribuição gratuita do compacto, devidamente gravado aqui no estúdio da UFM, lançado pelo selo Oi Música. Rapaziada de Vitória, de São Paulo, de Brasília. Gente para Meirelles, de todos os cantos, nossos amigos. Nandão, você poderia passar a informação de uma forma mais clara para o nosso ouvinte na Nova Zelândia, porque você circulou mais. Eu fiquei ali meio ilhado. Estava concentrado, né? Na... Não tão concentrado, mais ilhado. Ilhado, é? Exatamente. Ah, foi demais a festa. Vários amigos. Bi Ribeiro, meu ídolo máximo. João Baroni. José... Vai citar nome, vai esquecer não de vou gente. Não vou não. José, você já citou. José Strong, conhecido, sim, como José Forte. É verdade, é. João Baroni, já falei. Prof, The Wild. Porra, Professor Selvagem. Depois dessa semana, né, tão dolorida e dolorosa, é verdade. Com a subida do nosso grande amigo Floquinho. Tony Platão. Vai se esquecer de gente. Yuri, cara. Almeida, toda a rapaziada 14 Produções, fazendo filmagens, o Zeriguidum lá. Zeriguidum. White, todos os nossos ouvintes, amigos, colegas, queridos. Enfim, tava todo mundo lá, o clima bonzão. E o show do amor, devidamente anunciado, e a surpresa que a gente... Exatamente. Já vinha anunciando que a Tulipa Ruiz e seus Blue Caps subiu ao palco do Bola Preta de uma maneira muito linda. Tulipinha, um beijo no seu coração, aos seus Blue Caps também. A Tulipa fez sexta, sábado e domingo aqui no Oi Futuro de Ipanema. Então saiu daqui na sexta-feira, pegou uma unidade móvel, Dustinho. É mesmo? Dustinho se carregou do maravilha. Do transporte e... Realmente foi uma surpresa muito especial. Traslado, para... o nome, traslado. Ah, como é? Traslado. Ah, tá. Aproveitando a ligação da festa e o aniversariante, um dos aniversariantes de amanhã, dia 4 de maio, uma lenda, um dos sustentáculos que o Ronca Ronca tem há tanto tempo. Amanhã ele sopra a velhinha junto com outro pilar que o Ronca Ronca tem. E, não por coincidência, uma das músicas principais dele que nós mostramos na festa sempre é muito pedida. Ele já contou essa história aqui. Esse clássico do nosso amigo é sempre muito pedido no programa. E hoje a coisa cai de uma maneira muito linda. Luiz Maurício, amanhã soprando velhinha. Yeah. FM. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares, o seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. Nandão, entre os nossos muitos amigos que você se esqueceu de citar... Não. Posso lembrar só um? Serjão do Bibi. Puta que pariu. Espero que ele não esteja ouvindo. Lógico que está ouvindo. Porra, Serjão, me desculpa. Uhum. Ainda mais você com essa boca nervosa aí. Põe de novo, Luiz Maurício, aniversariante de amanhã. 1, 2. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares, o seu popular Ronquinha. O Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor para você. Caríssimo ouvinte, aqui é Lulu Santos. E a explicação é essa. Nesse clássico absoluto da música brasileira, Tudo Azul, do Lulu, lançado em 1984, consta a faixa Ronca Ronca, onde ele recebe as visitas de Rita Lee e Tremendão Erasmo. Nessa época, o Ronca Ronca não existia, muito menos o Ronca Tripa não existia, muito menos o Ronca Ronca. E muito tempo depois, conversando com o Lulu, a gente chegou à conclusão de que essa música dele estava no Tudo Azul. E ele perguntou se eu conhecia. Eu falei, não, nunca ouvi a sua música. Pois é, mas tem uma música chamada Ronca Ronca. São essas afinações, essas afinidades que existem, que pairam sobre a gente. E hoje... esse clássico absoluto do álbum Tudo Azul se transformou numa das marcas registradas da festa. Essa música, na hora que entra na festa, Negozinho sobe literalmente pelas paredes. É muita pressão no turbo. E de um disco, espetacular. Esse disco é de quando mesmo? 84. Quer se lembrar de algumas músicas? Você lembra quando o programa passou a ser batizado como Ronca Ronca? Ah, 90 e poucos. Tal, né? 2, 3, 4, 5. É, por aí. E antes o Ronca Trip em 88. Não tinha noção dessa música. Quer lembrar de alguma pepita desse álbum aqui do Luiz Maurício? Bota ele de novo então aí, por favor. Esta vai para meu amigo Maurício Valadares e seu popular Ronquinha, o Ronca Ronca, que eu e ele temos em comum. Ele explica isso melhor. Anos 80 você. Total, né, cara? Sim, é tudo azul, todo mundo nu, no Brasil, sol de norte azul. Nós aqui na UFM temos aquele... Tudo zen, meu bem. Vai. Aquele momento, não ternura, mas poderia ser também, de releitura. Lembra? Já fizemos várias sim, aqui. Sim, sim, sim. Fica a dica aqui para esse álbum espetacular. Vai, Nandão, vai. Emenda com essa aqui agora. Vai. Parece o U2, né, cara? E lembrando que o Luiz Maurício foi o nosso primeiro convidado do Ronca Ronca na UFM no dia 21 de março. De 2006. Inclusive a foto, uma das poucas fotos daquele dia. É verdade. Estão lá no Tico Tico. Ronca.com. Vai nessa. Essa aí eu não treinei muito. Ah, não? E essa aqui, ó, Nandão. Essa aqui é especial pra você, cara. Ela me contou, eu tava estado emocional tão ruim. Me sentindo muito mal. Solinho. Sozinho, errando de bar em bar, procurando não achar. Nossa. Uou, yeah. E a saideira? Agora caraca, tu vai ficar doido, cara. Agora tu vai ficar doido. Caraca. Peraí, tudo isso nesse disco? É. Não é possível. É verdade. O cara é um animal. Agora, vai. Tomaram o quê? E ainda fez uma releitura desse clássico absoluto aqui, ó. Não, por hoje a nossa audiência participa do Ronca Ronca. Lembrando que na segunda hora, promoção com 5 ingressos duplos, Marcelo Camelo no Circo Voador do Rio de Janeiro, sábado agora. Temos 5 ingressos duplos para passar as mãos de nossa audiência. Muita atividade. Na segunda hora, depois da Bolívia, aquela bula toda, né? Silvia Machete foi na festa também. Rapaz, não lembro os nomes que você vai se esquecer. Não esqueço de ninguém não, cara. Já se esqueceu de vários aí. Sérgio, um beijo grande. Marcelo Vazem tá ficou aqui bolado, no meio. Né? Bolou agora. Sérgio é meu irmão. Marcelo Vazem tá aqui. Não achei ideia da Rádio Ronca Ronca um absurdo. Se a gente reunir todos os ronqueiros com seus repertórios, histórias e pérolas, com certeza teremos uma grande rádio. Ainda mais usando a mobilidade da internet. E, portanto, está lançada a campanha Rádio Ronca. É a ideia do Marcelo Vaz. Hein? Olha que loucura. Tá rindo, né? Mais uma emoção forte envolvendo nossos amigos, hein? Tá preparado? Vai. Minhas canções inesquecíveis. falar com você. Não suporto mais brincar de sol e chuva com você. Para o seu dedo eu tenho um dedal, pro seu conselho cara de pau. Tenho dezembro e tenho janeiro, e se não me engano tenho fevereiro. Se essa vida é um desmantelo, me mate que eu sou muito vivo. Vivo. Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você. Não suporto mais brincar de sol e chuva com você. Para o seu dedo eu tenho um dedal, pro seu conselho cara de pau. Tenho dezembro e tenho janeiro, e se não me engano tenho fevereiro. Se essa vida é um desmantelo, me mate que eu sou muito vivo. Sol e chuva com você. Não suporto mais brincar de sol e chuva com você. Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você. Canções inesquecíveis. Espetáculo, hein, meu amigo? Ao Seuzinho, Reinando Absoluto, rasgando brasa de Porto Alegre a Recife. Negozinho ali por Olinda, Alto do Zé do Pinho, essa hora a cabeleira subiu muito. Nandão, por onde participa a nossa audiência? Pelo nosso e-mail roncaronca@uefm.com.br. O Fabrício Xavier pede aqui o projeto paralelo do John Spencer, chamado Heavy Trash. Heavy? Trash. O que é, cara? Tá rindo de quê? João Galdino agradece. Fabrício apareceu no Bola Preta antes dos serviços começarem. Sim. tava com problema em casa, com a mãe, não sei o que, babá, saiu com a camiseta, saiu com o compacto, saiu mais feliz que pinto no lixo, meu amigo. Que loucura. Gente finíssima. Kleber Vinícius, vulgo Klebinho, o homem dos marimbondos. Você trouxe alguma coisa do Creedence? Por quê? Ele vem aí, né? John Fogerty. John Fogerty aterrissará em solo brasileiro em pouco tempo. É, tem a data do show? Não. Klebinho, por favor, a data do show? Se não for por agora, né? Por agora. Falar em por agora, quantos minutos para Bolívia? 4. 4 minutos, né? Sim. Então vamos matar a saudade de um queridíssimo amigo que esteve no Viradão. Vai lá. Viradão. Esse ai, ai, ai é por quem? Quero ver o que que é. Ah, tá. Brian Auger. Descendo os cabelos num clássico de Marvin Gaye. FM. O negócio é curtir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Anger. Rockets. Moonshots. Que brasa, hein, meu amigo? Brian Auger. Eduardo Mota do Brasil, se estiver ouvindo o programa essa hora, a cabeleira já subiu muito também. For a seed, you take it. Lembrando que o site oifm.com.br já colocou no ar, sobretudo para a rapaziada de fora do Rio de Janeiro, uma mega promoção com compactos do Ronca Ronca. Muita atividade. Positivo. Vai lá, promoções, como fala Ed Mota, promoções, e está tudo explicadinho ali. A rapaziada que não pôde chegar na festa no Bola, ou então não passou por São Paulo, ou então está muito fissuradinha, não quer aguardar o Ronca Ronca chegar em Recife, em Belo Horizonte, em Porto Alegre e outras cidades mais, você pode chegar lá no oifm.com.br e dar de cara com essa promoção especial, atividade. E o mais legal, para as pessoas que nos ouvem e não fazem, não estão em cidades onde tem o FM, você pode baixar o compacto através do site oimusica.com.br. Logo de cara tem um destaque assim, compacto Ronca Ronca, não sei o quê. Você baixa todas as faixas lá em altíssima qualidade, caso você não consiga participar da promoção. É isso aí. Vamos dar aquele apertete, subir para Bolívia e a gente volta cheio de historinha, hein? Muita atividade. E a promoção com Marcelo Camelo, 5 ingressos duplos, circulador, Rio de Janeiro, sábado. Ronca, ronca. Alô, amigos do Ronca, ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Ronca, ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Nandão, vamos colocar no ar então a promoção para o show de Marcelo Camelo e seus Blue Caps no Circo Voador, nesse sábado, no Circo Voador, nesse sábado no Rio de Janeiro. Sim. Nós temos 5 ingressos duplos para quem participar até meia-noite pelo endereço roncaronca@oifm.com.br, dizendo: eu quero ir ao show de Marcelo Camelo no Circo Voador. Tem aquela vinheta com ele aí pra gente dar uma força na vinda? Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. E aí, Nandão, já pergunta logo. E aí, vai vir ou não vai, Marcelo? Marcelo? Alô? Marcelo? Isso aí, Brasil. Estamos ao vivo até meia-noite. Alô, quem fala? Você tá falando? Opa. Ô, garoto, tá me ouvindo? Ih, rapaz, acho que ele tá com o rádio desligado, hein? Não precisa ter rádio, né? Não precisa? Marcelão? Não tem um telefone? Juventude? Tá ouvindo ou não? Crazy. Sobe o som aí pra gente acertar aqui o negócio. Marcelo? Ainda não. Marcelo? Alô? Marcelo, você nos ouve? Nandão? Ih, rapaz, que zica. É, pois é. É muito zica braba, nada, né? É muita tecnologia instalada recentemente. E por ser tanta tecnologia, as pessoas não compreenderam ainda como que essa bagaça funciona. Então, Nandão, vamos deixar o Marcelo para terça-feira que vem, se as coisas se resolverem aqui. E aí ele conta com... Ok. Mas fica entrando e saindo, né, cara? Por que a voz dele entrou agora? Tenho a menor ideia, cara. É, pois é. Então eu gostaria muito de solicitar ao Elcia, ao Anael, a rapaziada da técnica da OFM, que dê uma passadinha quando algum programa é gerado ao vivo, para que vocês tomem conhecimento de como que as coisas se procedem aqui. E a gente não pagar esse mico lamentável, tendo o Marcelo Camelo preso em casa para entrar ao vivo no programa e a roda não girar. Muito triste, cara. Enfim, a promoção está no ar. São 5 ingressos duplos para Marcelo Camelo e banda sábado no Circo Voador. Basta você participar pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br dizendo: eu quero ir ao show do Marcelo Camelo no Circo Voador. Até meia-noite. Voltando ao Record Store Day, um dos discos mais falados, mais comentados, mais esperados, é o novíssimo da banda americana Fleet Foxes. Esse é um 12 polegadas de arregaçar, meu amigo, de tirar pica-pau do oco. I was raised up believing I was somehow unique, like a snowflake, distinct among snowflakes, unique in each way you can see. And now after some thinking, I'd say I'd rather be a functioning cog in some great machinery, serving something beyond me. But I don't. Yeah, I'm tongue-tied and dizzy, and I can't. Oi FM. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Essa canção pra te acalmar. Esteja morena você aonde for. Você sabe bem onde fica toda dor. Morena, a chuva e um tanto de tempo pra molhar. Que bate pra gente se secar. Passo essa canção pra te acalmar. FM. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Entendi tudo. Bota de novo o velho guerreiro, por favor. Meu filho, eu estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Promoção no ar, 5 ingressos duplos para Marcelo Camelo, sábado no Circo Voador, Rio de Janeiro. Basta participar até meia-noite. Dizendo, eu quero ir ao show do Marcelo Camelo no Circo Voador, para roncaronca@oifm.com.br. Posso até me acostumar. E deixar você fugir. E a rapaziada que está pensando comprar ingresso para o Circo Voador, também é bom colocar um sebo nas canelas, porque a venda está frenética e se deixar para sexta-feira, já era, meu amigo. Vai dar um cheguete lá no circo, Nando? Com certeza. O que diz a nossa audiência? Pedro Jean-Luc. Cara, Maurício Valadares, estou até agora lamentando porque não pude ir à festa. Emergências, mas espero ver em breve outras oportunidades. Certamente, certamente. Várias, claro. Festas por aí, lógico, né? Lógico, claro. Ouvi há pouco sobre a promoção no circo e eu quero ir também no show, deixar minha contribuição ao programa. Não sei. Eu posso, mas fico ansioso pela terça-feira. Ele tá pedindo My Morning Jacket, banda americana de rock, indie e outros, claro. Toques mais, que faz um som, um forte abraço, Pedro Luque, de Itaipuaçu, Maricá. Que é bom demais. Abrimos o programa por conta do 7.8 de James Brown, hoje mais vivo do que nunca, em nossos tímpanos e, sobretudo, em nossos corações. Procede, Nandão? Positivo. Maurício Valadares, primeiramente gostaria de agradecer pela noite de sexta passada. Que momentos, que memórias. fui meio baqueado, meio gripado, mas estava decidido a não perder a oportunidade de curtir minha primeira festa do Ronca. Que momento, hein? E o debut aconteceu de maneira fantástica. Já na chegada, casa vazia ainda. Te encontro na entrada fazendo a recepção. E esse corpo a corpo que transborda nas ondas sonoras. E que eu exaltei no primeiro contato que fiz, blá, blá, blá. E que me fiz mais um ouvir. Poeta, né? Quase uma poesia, né? Um mantenedor da mística. É quase um Lusíadas isso aí, cara. Na bola preta foi só alegria. Do Amor, Tulipa, Vinil, Gil, Tim Lizzy. Não sei se é Gil ou Jill. Me encheram de gás, embora... Gil é aquele negócio... Pode ser o Gil Scott Heron. Embora com as pernas... Você tocou o Gil Scott Heron? Ou Gilberto Gil? Que é isso, cara? Senti você passando de... Esse foi o Alexandre Silva, lá da Baixada. Um abração. Aliás, um beijo a todos os ouvintes que falaram comigo, que falaram contigo, que estavam lá e não falaram com ninguém. Foram só se divertir. Obrigado, um beijo. A festa foi muito legal. E, obviamente, eu não sei nem lembro o nome de todo mundo. Não lembro nem o teu nome. Seu sobrenome... O meu você pode esquecer. Valadares. Mas do Serjão tu ficou bolado, cara. Cara, Serjão. Tomara que ele não ouça. Enfim, abrimos o programa com 7.8 de James Brown. Falamos do aniversário amanhã de Luiz Maurício dos Santos, essa lenda que esteve aqui ao vivo na primeira edição do Ronca Ronca na Oi FM. Posso até me acostumar. Eu não me acostumo não, cara. Tem certas coisas que realmente não há tatu que resista. E deixar você. Não, vamos falar de outro aniversariante para amanhã. Eu vou falar rápido, senão eu choro. Opa! Outro pilar, outro sustentáculo que nós temos há anos, anos, anos e anos. Nossas histórias são muito parecidas. E por essas coincidências e afinidades e afinações que acontecem nesses momentos, eu vou mostrar o cidadão, aniversariante de amanhã, interpretando uma música de uma banda que eu toquei sexta-feira, e o Negozinho ficou doidão pra Meirelles. Que isso, cara? Essa música tem a participação de uma querida amiga nossa que estava lá na sexta-feira e tem no baixo esse escravo seu aqui, Nandão. Amanhã, bolinho de Herbert Viana. Opa! It was true that it couldn't be me. Oi, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com o Ronca Ronca e Maurício Valadares. De novo. Aí está lançado em 2000 o terceiro álbum solo do Herbert, O Som do Sim, que eu dei uma biconada e consegui colocar esse baixo asfrado em Between Days, tá ruim, que recebeu tá ruim. A presença maravilhosa da Erika Martins, fazendo o vocal junto com o Herbert. Erika e seu valete, Gabriel Tomás, estiveram lá sexta-feira no... Gabriel Tomás, rapaz, deixa eu falar dele, você não lembra? Desorientadaço com The Sonics na pista, com Fevers, deu cambalhota, duplo carpado, muita emoção na pista. E o tupete estava intacto, é, você viu, né? Lógico, é que nem chapéu de cowboy, né? É, malandro. And I know I was wrong when I said it was true, that it couldn't be me. Alguma informação de nossa audiência? Promoção segue forte, né? Sim, sim. Pra você que saiu de trás da moita nesse instante, temos 5 ingressos duplos para Marcelo Camelo, sábado, do Circo Voador, Rio de Janeiro. Basta participar até meia-noite, dizendo eu quero ir ao show do Marcelo Camelo no Circo Voador. Envie para roncaronca@oifm.com.br. Algo... Você não você fica olhando assim, com uma expressão tão... Vaga. Não, vaga. Uma expressão assim tão inquietante, uhum, que eu fico preocupado. O que tá rolando? É, exatamente. Não, muitas mensagens, e aí é aquela coisa. Entendi. Todo, só pros ouvintes entenderem, todo final de programa, o Maurício me manda um e-mail no dia seguinte. Porra, 1 milhão de e-mails legais que você não leu. Chegam muitos e-mails legais pra caramba, e eu vou aqui com a minha limitação intelectual, selecionando os que eu acho, claro, né, os que dão tempo, os que eu não perco. E eu tô aqui muito concentrado. Entendi. Em separar os e-mails mais e amanhã legais. Então eu vou ligar falando a mesma coisa. Exatamente, seu animal. Alô? Alô? Meu irmãozinho. Who is that? Alô? Who is on the line? Who? Who is this? Alô? We have a bad connection. Alô? Alô, alô, alô, alô, alô. Oi FM. Alô galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! FM. É muita estupidez. Essa é a edição mega especial do clássico absoluto do The Jam, Sound Effects, que vem com o disco original, clássico absoluto, e o segundo, entupidinho de demo, versão que ficou de fora. 22 pedradas, meu amigo. Promoção no ar, forte. 5 ingressos duplos para Marcelo Camelo, sábado, no Circulador Rio de Janeiro. Para quem participar até meia-noite, dizendo eu quero ir ao show do Camelinho no Circo Voador. Envie a participação para roncaronca@oifm.com.br. Nadão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 28. Porra, meia horinha, hein? Tá bom, hein? Então, você como um dos maiores entendidos, internet, blog, site, todas essas conexões muito atuais, como você explica determinados espaços, como blogs e sites, que são elogiadíssimos, assim, estão sempre no topo dos principais, naquela aquela historinha de final de ano, né? Ah, os principais blogs, né? Aí vem, como você explica muitos desses espaços não se atualizarem regularmente? Aí você vai num desses blogs recomendado, né, uma onda, uma chifra, não sei o quê. O blog não é atualizado desde o dia 14, mas não é de abril, não. 14 de fevereiro. É. Aí vai lá no final do ano, ele vai estar lá, entre os 5. Manjo. Mais antenados e... É, exatamente. E essa é uma ação, uma atitude, vamos dizer, muito frequente. Das pessoas não atualizarem, elas assumem o compromisso da modernidade, né, da informação urgente. Eu estou falando isso por conta daquele nosso comentário semana passada do disco do Radiohead, que mal o disco tinha sido ouvido, Negozinho já tinha sacramentado todas as letrinhas, todos os textos, todas as análises críticas mais profundas sobre um disco que ninguém ouviu 10 minutos. Aí o disco sai, Não existe mais aquele disco do Radiohead. Pertence a um passado muito remoto. E muita gente durante a semana participou através do e-mail roncaronca@ifm.com.br, esclarecendo algumas dessas situações, de como isso acontece mesmo. E muitas pessoas falaram desse outro detalhe, das pessoas não assumirem seu compromisso com quem quer se informar ali, naquele espaço. E que vale assim, terça-feira que vem a gente não vem fazer o programa. Sim, sim. Hein? Entendi. Manja? Aham. Uhum. Aí a outra terça a gente também não vem. Por quê? Ah, não, porra. Tá afim, não. Porra, vou pra Curitiba ver o Vasco, fico lá a semana inteira. Pô, essa parada de velocidade, de tudo ser consumido tão rápido, essa parada vai acabar dando M em algum momento, hein? Vai peraí, correr. Peraí, vamos voltar a fita agora. Mas hein, Nandão? Essa parada de nego, pô, ficar consumindo tudo muito rápido, isso vai dar M, cara, vai por mim. Isso vai, não vai dar certo. M. Não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Não, como é que pode? É exatamente isso que acontece. O disco do Radiohead acabou de sair, ninguém mais fala, ninguém já tá ouvindo outra coisa. Não, e o pior não, esse que é o detalhe. O pior do que ninguém mais fala é ninguém mais ouve. É, maluco. Porque o camarada não vai pagar um micaço de ouvir um disco velho desse, cara. É. Manja? Todo mundo já falou porra, disso, brother. Porra, vou ouvir o disco Radiohead, cara. É, porra, aquele que ele fica dançando ali, não sei o quê. Mas não, isso essa aí... parada não vai dar certo, não. Vai por mim. Vai dar o quê? Vai dar M. Vamos dar uma passada rápido aqui, porque infelizmente não vai dar para ler todos os e-mails. É. São muitos e-mails, então só dar uma passada na rapaz. Passa. A Liana Junqueira tá por aqui, Igor Goulart, Túlio Brasil, que mandou um e-mail muito legal, ele quer pedir pro pessoal da indústria do disco, da Polisson, fazer da fazer um disco de 2 horas para ele poder gravar o programa em vinil. Porra, olha que invenção. É. Hein? Isso é boa, hein? É, esse disco, Túlio, é um disco duplo, né? Disco um triplo? É, porque aí vem 3 disquinhos ao invés de um só. Bom, enfim, Márcio Montenegro, Maíra Flor, Hélio Adriano, Juliano D'Angelo, Rinaldo... Márcio Montenegro é uma lenda, hein? É lenda? Botafoguense, lenda. Lendário, lenda, é? Lenda. Porra. Pai de quem? Pai do... Pedro. Do Pedrão, é. Que loucura. Putz, eu soube disso ontem, cara. É, eu fiquei sabendo. Duas entidades do Onga Onga, pai e filho, cara. Ai, ai, ai. Rodrigo... Muita emoção, cara, muita emoção mesmo. Rodrigo Nipes, que eu chamo de Nipes. Esse tipo de coisa é que faz a gente voltar aqui terça-feira, cara. Sim. Que vem. Sim. Eu não viria, pô. Vou fazer o que aqui? Esse é o compromisso. Esse é o compromisso com o Pedro e com o Márcio. Manja. E com todos esses outros que sim, falamos. Sim, claro. É isso. Mas essa são outra... essas manifestações. Essa outra turma... Parece que não tem esse compromisso. É, sim, sim. Porque essa turma faz de acordo com a sua própria necessidade. Uhum. Essa turma não tá vendo o outro lado. Manja? Sim, então claro. Eles se satisfazem ali. Então pronto, botei o negócio no ar. Porra, e vamos combinar, cara? Eu sou uma anta internet. Isso é verdade. Eu, Raul Lourão, essas outras figuras. Um beijo, Raul. Exatamente. Então, a coisa mais fácil que tem é atualizar um blog. Uhum. Cara, você não perde 5 minutos... colocando um vídeo do YouTube ou botando uma frase, reproduzindo uma imagem, né? A coisa mais fácil que tem, basta você querer colocar o camarada do outro lado em contato com aquilo que ele quer saber de você. É verdade. É verdade. Terça-feira a gente vem? Claro. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. O que mais? Não posso deixar o Skylab de cueca sem estar ouvindo o programa, né? É, lógico. Passando batido. O Rano Monteiro, Silvia Paz, cara, muita gente legal. Tônio Espósito Gonçalves, muita gente legal participando aqui. E a promoção forte, né? Muitos e-mails bons, a promoção indo bem, vai ser difícil o sorteio, hein? É, são 5 duplos, hein? É isso aí. Por falar em chorar e por falar no Record Store Day, nós comentamos que uma das metas é valorizar exatamente o disco, a obra que foi criada, independente do tempo. Seja o Franz Ferdinand, como nós já ouvimos aqui, tem LCD, tem Pictures, tem um monte de gente bacana, que é uma banda muito nova, assim como gente dos anos 50, que tem seus discos lançados especialmente no Record Store Day. Um dos artefatos sonoros que eu mais cobicei, mas dei com os burros na água, porque a edição acabou, eles não fizeram mais, foi uma caixa retrospectiva da Sandy Denny, ultra mega minha querida de todos. Não tô com Led Zeppelin, The Battle of Evermore, Atuou no Fairport Convention, tem uma carreira solo muito extensa. Uma lenda. É a voz do Reino Unido em determinado período, é a voz da Sandy Denny. Ano passado saiu uma edição gigante de 16 CDs, se eu não me engano, em toda a história da Sandy Denny, todos os discos, todos os CDs, com muitas faixas a mais de material absolutamente inédito. Essa caixa custava, vou falar o custava porque ela não custa mais, uma grana violenta. Não lembro, ela só saiu na Inglaterra. Essa caixa, como eu disse, ela foi esgotada e hoje você só encontra através desse site de leilão, o eBay, não sei o que, babá, por quase $2,000. Não, para com isso. Tô te falando sério. Que isso? Por quase $2,000 é o valor que você encontra essa caixa da Sandy Denny, que foi prensada uma quantidade pequena. Eu comprou e... Salve-se quem puder. Exatamente. E o Record Store Day editou um compacto espetacular com duas dessas preciosidades da Sandy Denny. Um encarte duplo, um layout duplo muito bacana com desenho, que é o desenho da caixa. Eu coloquei lá no Tico Tico hoje, ontem, alguns discos que chegaram pelo Caipirinha. Então, esse compacto traz duas músicas, I'm a Dreamer, que é a segunda demo, a segunda gravação demo da Sandy Denny para I'm a Dreamer, e traz um clássico absoluto, Who Knows Where the Time Goes, que é a primeira demo da Sandy Denny para essa maravilha, esse absurdo de coisa espetacular que nós vamos ouvir agora numa edição em vinil do compacto do Record Store Day. Vou chorar muito agora aqui, cara. Deserted shore. Your fickle friends are leaving. Ah, but then you know it's time for them to go. But I will still be here. I have no thought of leaving. Till it's time to go. do not fear the time. FM. O Tim Maia veio ontem, ensaiou, e nós estávamos esperando que ele chegasse hoje, e ele não veio, não aparecia, e vários telefonemas difíceis de decifrar terminaram revelando que ele realmente não vem. É a conclusão óbvia, né? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vou continuar chorando aqui, cara. Virei o lado do compacto. I'm a Dreamer, Sandy Denny, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre. Coisa de doido, cara. I've got to get away. I put a bet on with a bookie for the race they put on. Recentemente, numa edição, Nandão, do Qualquer Coisa, do Terron, do Max, de Castro, que, semana retrasada, disse que um caboclinho que participa do Manhattan Connection... Lucas Mendes? Não, o Amorim. Ricardo Amorim. Ricardo Amorim era filho do daquele outro Amorim, Paulo... Paulo... Henrique Amorim. Não. Não, aí nem me falou. Ah, tá. O Max falou. Não, como é o nome do Manhattan? Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, filho lá do... Paulo Henrique Amorim. Aí todo mundo, não, cara. Claro que não. Não, é. Não, é. Filho do Paulo Henrique. Não é, cara. Aí entraram na internet, viram a árvore ginecológica do Paulo Henrique. Sei. E lógico que não é. Uhum. Então, o Max de Castro, filho do grande Fidel Castro... That's when it changes. Componente do Qualquer Coisa, junto com o Derron e Túnel, Zé Flávio. Um dia desse, o Zé Flávio estava falando uma coisa muito interessante. É sobre um conhecido dele, que tinha ouvido Ronca Ronca, mas... Não entendeu Ronca Ronca porque ele achava que eu só tocava coisas obscuras, assim, do, né, parte muito fundo da piscina. Eu vi um Lu Santos hoje, 5 músicas. O cara deve ter ficado todo empolado, né? A pele dele deve ter caído toda. E o Túnel Zé Flávio estava falando isso. Cara, o Ronca Ronca é um programa do Maurício, do Nandão, da UFM, mas é um programa muito mais da audiência. Maurício serve como um tocador de siri. Para raio de maluco. Exatamente. É um programa que retrata tocador o que as pessoas... de siri. É, vai tocando ali o sirizinho. Sim. Que retrata o que o público, a audiência, durante tanto tempo, uhum, vem demonstrando querer ouvir ou abrindo fendas por onde aí eu meto o pé e vou andando mesmo. E lógico que eu toco coisas que são próximas ao meu coração, como por exemplo a Sandy Denny. Eu amo essa mulher. Então eu faço questão de tocar porque eu gosto. Agora é... Sou eu mesmo, é minha vontade, é minha vitrola, é minha eletrola, é meu CD player, é o meu tamborim. Uhum. Mas não é a grande parte do programa como esse amiguinho do Zé Flávio gostaria que fosse o Ronca Ronca. Uhum. Aí o Zé Flávio até falou, cara, um programa de rádio não é um blog, que é uma coisa sua, muito particular, né? Muito pessoal mesmo, por mais que ele seja também nosso, mas... É um programa aberto, a gente tá falando de Recife e Porto Alegre, não vou ficar aqui numa masturbação própria, minha. Vamos socializar a masturbação. E a quantidade de e-mails que chegam durante o programa pedindo músicas é enorme. Exatamente. E muito mais durante a semana, né? Claro, essa é a vontade que faz o programa. Uhum. Por isso a gente insiste, participe do programa. É um canal que você tem de colocar a sua vontade no ar mesmo, a vera. Agora, de vez em quando eu dou um cheguete para lá... E coloco as minhas queridas, as preferidas da casa, como tão bem diz o Massai. Claro, querida, claro. Agora, entenda, hoje em dia é engraçado esse lance de... E não é brincadeira isso. vários ouvintes enviam e-mail pedindo música. E é engraçado porque qualquer música do mundo hoje você pode conseguir através da internet. Sim. Em 5 minutos eu tenho qualquer música que eu quiser do mundo. Não. E ainda assim as pessoas ligam, enviam e-mail pedindo música. É, mas pra ouvir no rádio. Esse é outro detalhe muito especial. Muito a música vira outra coisa mostrada. No rádio, né, numa programação normal de rádio, a música vira uma outra sonoridade, vira uma outra relação. E num programa como Ronca Ronca, que é feito com essa bula, aí ela vira de cabeça para baixo. Vira mesmo, vira uma outra coisa. A sua conexão com ela é lógico, para as pessoas que têm a música como algo muito importante em suas vidas. Sim, claro. Tem nego que tá obrando solenemente para qualquer coisa que entre pelos tímpanos, a não ser um cotonete. Mas para essas pessoas que dão esse valor ao som, à sonoridade musical, tocar num programa, a música que ele ouve diariamente em casa, ele vai ouvir de uma maneira muito diferente. Muito engraçado. É isso aí, cara. Andão, por falar nessas sintonias, veja bem como são as coisas, hein? Sim, querida, sim. Nós falamos do nós falamos do Luiz Maurício dos Santos, que faz aniversário amanhã. Falamos do Herbert Viana, que faz aniversário amanhã. Sim. Abrimos um programa com o James Brown. O Lulu e o Herbert, se não existissem nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui agora. Sem dúvida. Não estaríamos mesmo. Outra entidade, um pouco mais distante, que dá razão de nós virmos aqui hoje e terça-feira que vem, caso a gente venha, na outra também, faz aniversário no dia 24. Hoje é dia 3. Semana que vem, 10. Na outra, 17. 17. E na outra terça-feira, dia 24, os deuses dos sonhos quiseram que essa criança soprasse 70 velas numa terça-feira, no dia em que o Ronca Ronca, o Brasil. Você tá rindo? De Recife. Tô porque eu tô muito feliz. Ah. De Recife, Porto Alegre. E vai para todos os cantos do planeta. Quem é a criança? Quer saber quem é essa criança que escolheu quando ele tava sendo formatado lá atrás, há quase 70 anos? Quero fazer 70 anos, dia 24, numa terça-feira. Exatamente. I've been looking at my channel, I've been watching the colors. FM. Mas, Requer, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. Não, não, pra falar em... No Cramunhão, Modemo. Que isso, cara? Felicidades pelo título, Carioca, para com isso. Vocês mereceram, porque afinal terminaram invictos, né? É. Não houve um mequetrefe, um pela-saco capaz de ganhar dos listradinhos. E então, o Vasco ajudou muito, né? Lógico, sempre. É um fenômeno da natureza isso. Que não acertou um pênalti. Numa terça-feira vindoura, a gente fala sobre essa isso. Enfim, dia 24, terça-feira, aniversário de Bob Dylan, 7.0. Lembra do especial de Bob Dylan que nós fizemos aqui? Of course. Quanto of tempo? Course. 3, 4 anos? O Kleber Vinícius, vulgo Klebinho, cuspidor de abelhas, pergunta se ele ainda tem um programa de rádio lá no United States. Não sei. Ele vai e volta, né? Por satélite. Não sei. Como vai e volta? É, são temporadas. Ah, tá. Aí acaba a temporada, ele fica um tempo andando de motoca, de bike. Pescando. Dá uns beijos na boca, não sei o que, aí volta com outra temporada. Entendi. Hoje eu não sei se ele está no ar. Mas enfim, Nandão, nós temos que formatar, alavancar e brifar alguma coisa para esse dia 24. Aniversário de Bob Dylan junto com a UFM. Uhum. Manja? Positivo. Bom, essa música aqui é uma coisa absurda. Do disco Time Out of Mind. E faltam 3 minutos para acabar o milho. Eu ia mostrar o Mad Professor remixando The Kills em 10 polegadas, espetacular, do Record Store Day. Mas eu não tenho coragem de tirar o Bob Dylan nesse momento, não, cara. Smoking a cheap cigar. The ghost of our old love. Looking like it will anytime soon. You left me standing. Com ele ao fundo, vamos dar uma passada no que foi essa edição do Ronca Ronca do dia 3 de maio de 2011. Amanhã em roncaronca.com.br, a lista completa e o áudio em seguida em oifm.com.br. Mostramos vários discos em vinil que chegaram por Marcelo Caipirinha diretamente do Record Store Day, Fleet Foxes. Ouvimos Led Zeppelin, Traveling Riverside Blues, um novíssimo disco da Orquestra Polirritmo de Cotonou, inclusive com uma música com o pessoal do Franz Ferdinand. Ouvimos o Guia Mabes em seu novíssimo disco, acompanhado pela Tulipa e a Cell, The Smiths em 10 polegadas de tirar pica-pau do oco. Ouvimos a Peaches do disco com material do Franz Ferdinand, é o seu Valença espetacular ao vivo. Sandy Denny, meu Deus do céu. Luiz Maurício dos Santos, aniversariante de amanhã, com o clássico absoluto Ronca Ronca, com participação de Erasmo e Rita Lee. Herbert, meu queridíssimo amigo, aniversariando amanhã também, com In Between Days do Cure, com a Érica Martins e esse escravo seu, Nandão, no baixo. Um compacto de uma banda muito bacana que o Gabriel Tomás me deu lá na festa, Perroski, deve ser isso, em La Línea. É isso mesmo. Perroski? É. Bacana pra caramba, Bob Dylan e ao fundo, Brian Ogden, Oblivion Express. James Brown abriu o programa 7.8 hoje. Passamos pela Jamaica, enfim. Ronquinha de tirar pica-pau do oco. Teríamos a presença de Marcelo Camelo ao vivo aqui. A promoção está encerrada. Amanhã a gente entra em contato com os 5 que faturaram um ingresso duplo para Marcelo Camelo e banda. Sábado, Circo Voador. Acabou? Sim, e aproveitando... Tem o momento agenda, tem Guisado convidando o Júpiter Maçã, dia 5 de maio, lá no Itaú Cultural. Cara, isso é imperdível, hein? É. Eu trouxe até o Júpiter Maçã para tocar aqui hoje também, mas não rolou. Não rolou. Marcelo Camelo, como a gente já disse, sábado no Circo Voador, promoção nossa. E dia 5 também, quinta-feira, 11h30, banda Onda Vaga da Argentina, mais a banda do Amor, no Teatro Rival, aqui no Rio de Janeiro. Dia 5 também, Jumbo Eletro, no Estúdio SP, em São Paulo. Terça-feira, se deixarem, como diz ou dizia Cidinha Campos, a gente volta. Porque tem esse negócio, né? Do outro lado. Sim. Então a gente volta. Beijinhos, babai, Ju, com beijo. Tchau. Obrigado mais uma vez a quem esteve no Bola Preta na comemoração dos 5 anos do programa na UFM e lançamento do compacto espetacular. Beleza, Nandão? Você beleza, tá com essa cura, moleque. Essa expressão vaga, inquietante. Vaga. Certo, foi tudo lindo. Vamos nessa. Bye bye. Last night I danced with a stranger, but she just reminded me you were the one. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca. Oi FM. Livre.